Venha comigo se quiser viver. Você está na Vila Cash. Estamos aqui em mais um Azila Cast. Aqui é Joel Suki. Você lembra quando eu prometi matar você por último? Aqui é o João VRX e eu odeio os filmes do Steven Seagal. É bom essa daí. É bom. Aqui é Theo Luz e hasta la vista, baby. E aqui é o Theo Luz. Olha bem. Tá agioso essa parada aí. E aqui é o Neto Mário e a minha vingança será a sua herança. Caralho. E o episódio de hoje está liberando testosterona, rapaz. Vamos falar sobre filmes de ação. Isso aí, os filmes de ação com os maiores brucutus da história, né? Por que brucutus? É só os filmes clássicos de músculos e balas. E gente derrubando helicóptero de uma pedrada. Esse daí é o meu preferido. Vamos pros e-mails. E-mail. Correio. Muito bem, vamos para mais uma semana de e-mails do Azila Cast. É isso aí, e-mails, cartas e telegramas. Mais uma vez enchendo o saco da galera. É, com certeza. Enquanto nos derem tempo. Quanto tempo nos permitir, né? A gente vai fazer isso. Se você está gostando, comente nas postagens do site. Envie e-mails com sugestões, elogios, críticas para azilacash@azileitor.com.br. E a gente também está pensando em futuramente criar um Pergunte ao Theo, que está fazendo muito sucesso e tal. Ah, é? Seria interessante também. Pergunte ao Theo. E como o Josuke disse, continue comentando. Os comentários que vocês fazem na página do Azila Cash é o que ajuda a gente a saber o que conteúdo está interessando mais aos nossos ouvintes e a gente vai publicar mais. Por exemplo, se você está gostando mais dos conteúdos sobre cinema, jogos, comente, peça que a gente sempre vai estar melhorando e atualizando aquilo que é do interesse dos nossos ouvintes. E o Azileitor também está no Twitter. O endereço é o twitter.com/azileitor. Que é fundamental para você saber o que, antes de todo mundo, o que é que está se passando no Azileitor. Exatamente. Primeiro e-mail é o Nico. Olá, Azilados. Sou o Nico, o famoso Felipe Nico, vulgo irmão do Flamarion. É putaria, meu Felipe Nico. Isso aí tá com jeito de ser alguma pegadinha do Flamarion. Pegadinha Bart Simpson, né? Mas vamos lá. O último cast foi muito engraçado. Quase morri de rir na história dos rodos protagonizada pelo Theo Luz. Olha, a famosa história. Eu também. Teve gente aí que quase morreu de rir. Tava com a barriga dura já de tanto rir. Essa daí foi muito boa. Foi tanto uma história reveladora como mostrou o lado sindicalista do Theo, né? Exatamente. Eu gostaria de sugerir dois temas para o Azila Cash. Um sobre o Akira, que acho um anime fantástico, e outro sobre Cavaleiros do Zodíaco. Olha, o Cavaleiros do Zodíaco de novo aí, cara. A gente provavelmente vai estar preparando aí um mega cast sobre Cavaleiros do Zodíaco, contando tudo que vocês já sabem, o que vocês nem imaginam sobre a série. Exatamente. E o próximo e-mail vem de Georgiana Souza. Ela diz: gostei muito do cast de vocês, eu me reconheci. Olha aí. A empatia dos nossos ouvintes com as nossas histórias. Foi maravilhoso saber que eu não fui a única a sofrer com empregos fuleiragens. Fuleiragens é uma gíria regional aqui da gente que significa empregos com baixa autoestima, né? Podemos dizer assim. É verdade. E só um toque ao Neto Mário e ao João Suki. E já passei por aquela empresa misteriosa de telemarketing. Quem não passou, pois, né? É. E aquele sempre foi um inferno, mas ainda tinha gelágua no meu tempo. Ainda pegou a época das vacas gordas, né? É verdade. O mais surpreendente pra mim foi descobrir que Theo já trabalhou arregaçando as mães. foi bem uma trabalhada, né? Mas esse bicho tentou, e o que vale é isso, né? Pois é, rapaz, os caches ficam muito bons, parabéns. Vamos criar um movimento na internet para o Asileitor tornar-se asilados asileitos. Com certeza, nós estamos recrutando formadores de opiniões. Se você é algum chefe de família, convença os seus familiares a ouvir o Asileitor. Se você é chefe de alguma empresa, também obrigue seus funcionários, né? Já que você tem esse poder, a ouvir o AsilaCast. Próximo e-mail, Hugo Lério. O pagamento da empresa que trabalhei com Joel. Olha, o Hugo Lério é um amigo meu que trabalhou lá nessa empresa de professor de informática. Puta, velho. O pagamento da empresa que trabalhei com o Joel era pior do que ele comentou. Na verdade, nós praticamente pagávamos pra trabalhar lá. Malandro, hein, o dono? Mas era o quê? Tipo, o cara chegava a assinar a segunda, mas o negócio aqui tá osso e tal, me emprestei 50 que eu te pago na terça. Era quase isso, cara. Bom, um belo dia o safado do dono lá, o senhor... vulgo ladrão, me devia R$800. Só que aí, nesse dia... Só que aí, ele já caiu na nossa gíria. Esse aí tá por dentro. Nesse dia, eu tava meio puto com a situação, e lá na frente, na escola, sempre tinha uns três vagabundos. Bom, no mesmo dia que eu vi os vagabundos e o seu filha da puta ia me pagar... Ele sempre me dizia o seguinte, a velha frase, olha aí. Você vai ficar com muita raiva se eu te der só R$100, porque não deu tempo para pegar no banco. O quê? Mentirosinha LTDA. Mentirosinha LTDA, que devia ser o banco dele limitado ao que ele queria fazer. Então respondi que não lhe perguntei se você ficaria com raiva de mim se eu pegasse esses R$100 e der pra aqueles vagabundos lá na frente ali baterem no senhor e mijarem na sua cabeça. Pois não, o Hugo disse isso. Nesse mesmo dia, o filho da puta pagou meus R$800, né? E me demitiu uma semana depois. Mas se eu fosse tu, tinha entrado nesse esquema aí também de ameaça. E o negócio foi bom, mano. O cara ganhou uns 800 conto dele e saiu no anais. É, depois ele sumiu, mas eu não mandei matá-lo, juro. Ué, acabou fugindo pra Portugal, filha da puta. Fica aí o exemplo, tá aí, meu, gostei da história do Hugo. Esse Hugo é um legítimo asileito. É verdade, cara, o cara é um asileito hardcore. E vamos a mais um e-mail aqui do nosso ouvinte ilustre, o Dinho, né? Olha só o Dinho aí mais uma vez. É, saudações asilados, dê maior valor esse último cash. Aí, principalmente porque vocês falaram da DAC DVDs. Beleza, e o primeiro emprego do Jim, ele disse que estava na rua jogando bola. Que tinha essa parada, né? Jogar bola lá na rua. Pois é. Quando parou a Kombi aqui na época, eram as Topics e perguntando quem sabe passar troco e... falar com as pessoas bem na viagem e tal. E tava afim de comprar meu PS e tal. Pra resumir a história pra passar, é o seguinte: o maluco parou lá, os caras jogando bola. O cara, mas quem é que vocês sabem somar e dividir aí? Aí três caras levantaram o braço. Dos 22, né, que tava jogando. Aí beleza, mas além disso, quem é que sabe falar? Aí só ficou o Jim, aí o cara, meu irmão, a gente tá com um projeto aqui de transporte regular e tal. E o Jim disse que pensou na hora que tava afim de um PS, vamos embora, né? Vamos embora. Beleza. Aí nisso ele entrou no ramo de transporte ilegal de passageiros em 97 e trabalhou até outubro de 2010. Aí depois disso foi promovido de cobrador para fiscal. Olha aí, cara, não sabia não. Depois de 13 anos em uma empresa e hoje em dia me instalou o Jim virou patrão, olha, cara. Tá aí, meus parabéns pro Dima. Depois de 13 anos na chibata lá de trocador, o cara virou maior alma, fiscal, só dando canetada nos caras. Próximo e-mail aqui é do Zivaldo Júnior. Comecei a trabalhar como monitor de informática. Na época ganhava R$50 por semana, sem vale transporte. Coitado, viu? O gerente falou que tudo ia melhorar. A velha frase clássica, né, do gerente. Não acredite, mas se você tá ouvindo seu gerente tá dizendo que as coisas vão melhorar, pule desse barco enquanto ainda é tempo. Porque o gerente ia alugar o prédio ao lado, ia ter mais salas e maiores, e no dia seguinte, cadê o cara? O gerente não alugou o prédio ao lado, claro. Quando voltamos pra escola de informática, estava tudo fechado e ainda com a placa de aluga-se. Puta que pá, agora só faltou o Zivaldo Júnior dizer se o nome do cara é p, né? Eu e os alunos fomos à polícia, mas o cara, infelizmente, conseguiu fugir. Olha só, cara. Mas se bem que o cara tinha pinta de criminoso, mano. Porque pagar 50 mangos por semana sem vale pro cara dar aula. É verdade, cara. Fora isso, mano, se duvidar, é porque a gente não teve a oportunidade de convidar um delegado pra nos auxiliar no cast. Mas deve ter uma parada de quadrinhos de informática, né? É verdade. Porque essa história é comum, cara. Abre uma escola de informática, rouba a galera, sai. Enrola os caras 3 meses, fecha o prédio e lucra. Caralho. É, mas não façam isso. Você é um empresário, não entre nesse ramo, porque isso aí tá se acabando. A polícia tá descobrindo esse esquema e não tá dando certo. Já tem gente indo presa aí e tal. É verdade. O primeiro filme que eu assisti de ação... É lógico que tu não lembra. Lembro, é doido, lembro perfeitamente. Qual foi? Assisti o Exterminador do Futuro quando ele passou no SBT. Como é que tu garante que esse é o primeiro filme que tu assistiu? Eu me lembro perfeitamente, mano, da cena final daquela paredezona esmagando o esqueleto lá do Schwarzenegger, ficando só o braço de fora. Mas o... Exterminador do Futuro 1, eu acho que foi um marco na história de cinema, porque ele uniu ali várias coisas da ficção científica que se tornaram clichês ali ao longo do tempo. Exemplo, Schwarzenegger, cara, nessa época. É, Schwarzenegger é um ícone da ficção científica. Ah, não. Eu também sempre achei. Mas o Exterminador do Futuro, eu me lembro que eu fiquei com um cagaçozão violento desse filme. Eu sei do que foi, mano. Foi de ver o Schwarzenegger nu no começo. Cara. Aquela parada ali realmente traumatiza as crianças. Mas na verdade, cara, tem uma cena do banheiro, aquela cena que ele tira a pele dele, aquela cena bizarra dele. De puta que pariu. Quando eu vi a primeira vez, eu... Caralho, que merda é essa? Claro que eu não falei desse jeito na época, eu era pivete. Na época eu disse, caralho, mano, que massa. Mas o Schwarzenegger, ele usava máscaras, né, nesse filme aí. Esse filme aí é um dos mais doideiros que tem. Tu lembra, Theo, desse negócio da parada aí? Eu me lembro, do olho, né? Rapaz, ali é um mal feito, bem feito. Um boneco altamente difícil de se projetar, de ser concluído ali nas cenas ali. Exterminador do Futuro 2 para o 1, a diferença é exorbitante, né? É animalesca. É, na época eu fiquei com a impressão que os caras, tipo, botaram a maquiagem por cima do rosto do Schwarzenegger, mano. É, mano. O movimento do bicho ali, tudo duro, travado. E eu achei que era porque era o Schwarzenegger em início de carreira, mano, que ele era meio tímido ali e tal, por isso que era meio duro. Primeiro cara que tinha sido cotado pra fazer o Exterminador do Futuro 1 tinha sido o jogador de futebol americano, o O.J. Simpson. Foi não, mano. Foi. Eu acho que o filme não teria ficado muito bom com ele, não. Se tivesse sido com ele, o pessoal não ia acreditar muito na estética que o filme queria passar, né? Quem dirigiu o filme foi o James Cameron, e ele é o mesmo diretor do Avatar. Na verdade, doido, eu ia fazer um super relance James Cameron aqui, ó. Eu falar, botar um top 5 aqui só de James Cameron. Ah, de ação, né? Titanic. É só filmezão doideira dele, ó. Mas na tua lista entrar o Titanic, mano. Titanic ali é doideiro. Tem aqueles códigozinhos do da visão do Exterminador. Sim. Aqueles códigos, ele era um código de programação Assembler e COBOL também. Ah. Tem também um lance que o aquele cara, o, tá até no filme do Pumping Iron. O Frank Columbo. Frank Columbo, ele também tinha sido cotado pra ser o... Mas com certeza o Franco não foi, porque ele mede 1,5m ali, aí não intimidaria ninguém, não. Ah, é. Ligado, dá um bico na cabeça dele, né? Os caras, cadê, mano? Exterminador, não sei o que, olhando assim pros lados, aí. Não, mano, eu tô aqui, o cara olha pra baixo, aí, vixe! Só o bicuduzão, pá! De bem, porra. Se você somar as frases que o Schwarzenegger fala no Exterminador do Futuro 1, dá só 17 frases. Contudo, são frases totalmente contundentes, né? É frases clássicas que ele usa. Eu voltarei. Mas também o cara veio só pra matar mesmo. É. É, mano, vocês querem que o cara fique conversando? Por isso que o nome dele era o Exterminador do Futuro, né? É, o cara era um computador programado, mano. Realmente ele tinha que falar só o necessário ali. É verdade. E até porque não tinha outros androides no filme, né? Pra ele desabafar e tal, alguma coisa assim. É. Que vamos dizer, tipo se o, sei lá, o joelho dele tivesse com a engrenagem meio ruim... Se ele fosse comentar com o John Connor lá, eu não ia entender porra nenhuma. Não, vou ficar na minha aqui mesmo e tal. É verdade. Mas isso foi tratado no Exterminador do Futuro 2, né? Agora, o mais inacreditável, cara, é o Schwarzenegger, né? Mais uma vez ele tá aqui pra fazer o Exterminador e ele recebeu 15 milhões de dólares pra fazer um filme que tem mais ou menos 700 palavras no diálogo dele. Foi um negócio muito bem fechado, viu? Pois é. Antes de fazer o Exterminador 2, o Schwarzenegger ele tinha declarado que não queria mais fazer vilões no cinema. E porque no Exterminador 1 ele era o vilão, né? E aí no 2 o pessoal adaptou o roteiro pra ele ser o que vai proteger lá o John Connor, né? Pra você ver, né, mano? O cara vê o filme do Schwarzenegger, pensa que esse bicho não tem nem sentimentos, né? O cara faz só pelo dinheiro, mas no fundo ele é um ser humano como qualquer outro, né? O T-1000 ali é um vilãozão muito louco, cara. Porque também quando eu assisti esse filme, aí tem esse contraste, né? Entre os dois personagens, o Schwarzenegger é todo bombado, gigante. Já o T-1000, ele não, ele é todo magro, não sei o quê. Aí você fica imaginando... O T-1000 em formato humanoide, eu achava ele meio pai, porque ele era normal, assim. É, agora quando ele mostra o poder dele, o que é que ele pode fazer? Meu irmão, tá aqui, p***. Eu sei que mais lá pra metade do filme, naquela hora que eles vão pra aquela... uma indústriazinha. Metalúrgica, eu acho. Aí ele é banhado ali pelo hidrogênio. Essa cena é clássica. Schwarzenegger dá um tiro nele, fala a frase lá, hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Olha a minha frase voltando. Aí ele se desmonta todinho e vai se montando de novo. Eu fico, meu irmão, como é que eu vou matar esse doido aí? Mas o cara derruba ali, cara no aço derretido. O negócio da larva? Larva? Não, larva, zona muito doida ali. Larva. Mano. Tá confundindo os filmes, mano, não tem larva não, mano. Que larva, mano, aço derretido. Exterminador. Mas o Exterminador realmente é um filme clássico de ação nesse sentido, porque ele, principalmente o 2, ele dá aquela sensaçãozinha da perseguição impossível, porque é aquele lance, é o cara sendo perseguido, só que o que tá perseguindo ele, é como tu disse, é uma coisa que é aparentemente invencível. Pois é. O cara vê, vixe, meu irmão, não vai dar não, mano. Como é que esses caras vão fazer e tal, e o cara fica naquela aflição e o filme fica muito massa. É um dos mais doideiro. Eu assisto 15 vezes o mesmo dia, se quiser. Ah, beleza. Na linha Schwarzenegger, né? É. Um dos grandes mestres aí de filmes de ação. O meu primeiro filme de ação, que eu gostei muito, também foi dele. Foi o Conan o Bárbaro. Aí. O tio Chuchu, é? Chuchu. Eu sabia que o Neto ia falar esse aí, mano. Ó, a piada, mano. Tio Chuchu, ó, putaria. Tio Chuchu Azega, ó. Na verdade, eu sabia ali da do Suas Negas. Mas do Chuchu aí. Arnold e Suas Negas, né? Pois é. Mas esse eu acabei de criar. Porque, pois é, o Conan o Bárbaro, mano. Eu me lembro que quando eu assisti, eu achei impressionante demais, porque, vamos dizer, por algum motivo do imaginário, eu não sei porquê, esse lance de brigas com espadas parece sempre mais interessante do que os tiroteios. Uhum. E a temática do Conan, cara, era muito interessante, porque o filme foi muito bem produzido, tinha uma trilha sonora muito envolvente ali pra época, e porque eu acho que foi o primeiro filme que eu assisti com o Schwarzenegger. Pra você ter uma ideia, na época você tinha um Batman 1, que quem fazia era o Michael Keaton. Na verdade era um Hobbit, né, que fazia o Batman. Pois é, mano. Aí você ficava com a cara acostumado com aquela coisa, atores meio normal e tal, o cara era meio fortinho e tal. Aí chegou o Conan, mano, o Schwarzenegger gigante, mano. Eu nunca tinha visto aquele bicho na minha vida, mano. Cara monstruoso. Nessa época o Schwarzenegger ele tava no auge, né, cara? Essa época aí que é justamente a... Não, mas esse foi o primeiro dele, mano. Não, mas essa época ele tava vindo do Mr. Universo. E o Conan o Bárbaro, mano, tinha muitas coisas interessantes. Tinha diálogos não do Schwarzenegger, né? Porque nesse filme... se tu for ver, talvez fosse até meio traumático, né, pro Schwarzenegger, porque os dois grandes marcos dele foi Conan o Bárbaro e o Exterminador do Futuro. Como tu disse, o Exterminador, ele tem 17 frases, né? O Conan o Bárbaro, ele não passa disso não, mano. Não tem nem perigo. O cara vai pro cinema, o cara vai assistir o Conan, o cara quer ver o quê? O bicho dialogando ali com as pessoas, né? Ele só vai trocar aquela 12 ali pela espada, né? Ele não, quer ter o, ele não quer ter o trabalho de estar decorando texto também. que isso aí deve ter quebrado um galho danado no início de carreira dele, né? Porque, tipo, ele conversando com o Al Pacino, por exemplo, Al Pacino, né, cara, é foda, né, ter que decorar 300 páginas de script pra ganhar esses míseros 5 milhões. Aí o Schwarzenegger assim, puta merda, né, mano? É foda. Pra falar 15 frases. O Schwarzenegger assim, eu sei como é, mas eu tô também tentando negociar pra diminuir essa parada aí, porque tá foda. Mano, agora o Schwarzenegger, o mais impressionante ainda, no terceiro filme do Exterminador 3, o cara recebeu, mano, 30 milhões, mano, pra atuar no Exterminador 3. Mas no Exterminador 3 ele já tava mega super consagrado. Já o diretor do filme ganhou 5 só. O diretor do filme era do tamanho de Schwarzenegger? Não. Então pronto. E uma curiosidade do filme do Conan Bárbaro, o filme é muito movimentado, tem corridas de cavalo, escalada, o Conan luta várias vezes com espada em cenas muito bem coreografadas, só que tinha um lance, mano, que o Conan, o Schwarzenegger, ele era gigante, mano. No filme ele não utilizou dublês. Sim. Porque não tinha ninguém, mano, que pelo menos se parecesse com ele. Pois é. Se fosse usar dublês, ia ficar muito estranho, mano. Um cara tipo o Conan aqui correndo, aí na outra cena um cara bem magão. Com aquela bermudazinha, aquela sunga que ele usa lá no filme, sei lá, e ia ficar muito estranho. E o pior que devido a isso, na época de gravação do Conan, o Schwarzenegger ele ainda era maior, mano. Ah, é? Ele teve que diminuir a massa muscular dele, porque no filme tem muita cena de ação que ele tem que manusear rápido, né? A espada, fazer aqueles movimentos acrobáticos. Senão a câmera não ia localizar ele, né? Na verdade, cara, é porque... Não dava enquadramento, né? Se ele, qualquer coisa que ele dobrasse o bíceps, aí, porra, o Schwarzenegger tinha que abrir a câmera de uma vez. E qualquer cena que ele fizesse manuseando a espada, cara, o bíceps dele não deixava ele fazer o movimento. Ele realmente era o durão mesmo. Pois é. Eu já vi histórias ali que ele não conseguia nem escovar os dentes direito, ele, por causa do bíceps dele. Aí eu sei que ele... Escovar o dente eu não sei não, mas coçar as costas eu tenho certeza que ele não consegue. E o Conan, mano, foi pra mim foi esse divisor, porque era um filme extremamente pesado logo no começo. A negada decapitava a mãe dele. E era só cenas daí pra pior. E mostrava bem a origem do Conan. Que o Conan era o cara de guerras, mulheres e farra. E aí o ciclo do filme é esse: tem um massacre. O Conan pega uma mulher e vai pra uma farra. Tem um massacre, ele pega uma mulher, vai, como é que se diz? Vai pra farra e tem um massacre e fica assim. E o filme ficou muito bom, mano. Tem aquela negona também, a Amazona. Mas esse aí já é no Conan o Destruidor. É, o Conan o Bárbaro tem só a lourinha lá. Aquela lourinha ali, viu? Mas agora essa negona. Esse bicho. Tem uma mulher aqui que mora aqui perto de casa. Ela é idêntica a essa negona aí, cara. Essa negona não, bicho, mas essa afrodescendente. Acho que eu sei quem é, viu? Essa mulher aí eu só sei que ela é dá que... pra fazer a Shiva no Mortal Kombat. É uma que sempre vai ali na parada do ônibus, né? Eu sei que o Theo já pegou ela. Ai, ai. É o corte de cabelo dela é idêntico. O apelido dela é Negona do Conan. Eu digo que foi ela quem fez o filme. Nossa senhora. Ah, beleza. Aí fora isso, o filme ter poucas falas, as falas são muito marcantes. É. Tipo, eu me lembro que tem uma frase lá que eles armam tipo uma emboscada pro chefão lá do filme e tal. E o deus do Conan é o Kron. Pra quem acompanha a saga do Conan e tal, sabe que tem várias frases clássicas do Conan com o Kron. Mas no filme, mano, tem uma frase muito massa que ele tá orando pro Kron e pedindo a vingança dele, dizendo, ah, não, Kron, não sei o quê, por favor não, né? Favor. Mas se for do seu interesse, colabore na minha vingança. Mas se também você não puder me ajudar, vá pro inferno. Frases clássicas, né, do Schwarzenegger. Tem o Comando para Matar, que é do Schwarzenegger também. Comando para Matar é doideira. Esse filme, ele tem um monte de frases de efeito também, do Schwarzenegger. E aquela que ele pendura o cara só com um braço. Você lembra quando eu prometi matar você por último? Aí, cara, isso mesmo, você prometeu. Pois é, eu menti. Cara, isso é demais. Tem aquela outra também, quando ele tá invadindo a casa dele. Já vê isso, ele tá invadindo a casa dele. É porque os caras tomaram a casa dele, aí... Isso aí foi boa, ele tá invadindo a casa dele. Os caras tomaram a casa dele, os bandidos, a casa não é mais dele, não. Ele vai invadir a casa. Aí o cara tá sentado na cadeira, aí ele... Você vai fazer tudo como a gente mandar, não é? Certo? Schwarzenegger é errado. É demais. E isso, mano. Os caras poderiam botar o Tom Hanks pra fazer, mas não ficaria tão bom como o Schwarzenegger fazendo. Porque, puta, velho, é muito massa, mano, a atuação desse bicho. Comando para Matar é outro filmezão que eu acho irado, cara. Tem o melhor estilo bala e clichês clássicos. Porque o cara ganha a guerra sozinho, tá? E o Schwarzenegger deve ter dito, quando recebeu o roteiro, já não era sem tempo, né? É outro filme que também tem várias frases de efeito ali do Schwarzenegger, é o Predador. Ué, doido, eu me lembro do Predador, se duvidar, acho que o primeirão filme mesmo que eu devo ter assistido é desses de... Porque o Conan, ele é o de ação pra mim super clássico, agora de tiroteio, bala, tudo mais, deve ter sido o Predador. Cara, o Predador é considerado o melhor filme do Schwarzenegger. É não, mano. O Predador é doideira, mano. Toda a carreira dele é o considerado o melhor de todos. Não, mas você acha injustiça. Mas eu acho também, eu acho que Predador é foda, cara. Até hoje, quando eu e o Theo se encontram, a gente faz a... A gente faz aquele cumprimento ali do Dutch e do Dylan. Oxê. Os caras, aqueles, faz tipo uma queda de braço ali no ar. É, o Predador é doideira. O Predador não tá na minha lista não, mas ele é um dos mais. Como é que o Predador não entra na tua lista, mano? É porque pare. Eu botei. É porque eu já não botei ele porque eu sabia que o Joel aí tava na lista do Joel. Aí eu... Na hora que o Joel falar, eu dou uma adentrada junto. O mais inacreditável do Predador é que o orçamento do filme, quando ele foi feito, custou 10 milhões de dólares. Sendo que 7 ficaram na mão do Schwarzenegger. Como deve ter sido. Aí, em um mês de cartaz nos Estados Unidos e no Canadá, ele acumulou 40 milhões de dólares. Parece. O Predador, ele tem, vamos dizer, tem uma temática que pra época era bem interessante, porque, vamos dizer, tinha o Schwarzenegger, que já tinha os fãs dele, né? Os caras, meu irmão, o Schwarzenegger e tal. Era um bom filme de ação, que o cara já levaria ele ao cinema. E fora que tinha aquele contexto de dois temas que agradam dois públicos diferentes, né? Que é de guerra e ficção científica. Sim. Que os caras, vixe, meu irmão, predador e tal, o bicho é um alien caçador e como é que é isso? Sabia, Theo, ali que o cara que tava fazendo o predador era o Van Damme? É, né? Eu sempre ouvi essa lenda aí, que o predador mesmo, o monstro, era o Van Damme. Mas, na verdade, foi. Sendo que outra lenda diz que sempre a galera, não, é o Van Damme. Aí todo mundo dizia, não, tem nem perigo. O Van Damme tem 1,5 metro, esse bicho aí tem bem 3 metros. Mas, na verdade, foi mesmo. No começo, era o Van Damme tava fazendo lá, vestindo a roupa lá do Predador. Aí o pessoal filmava ele com aquelas telas azul. Mas naquele tempo já existia o esquema tela azul? Existia. Aí o pessoal fazia uns efeitos especiais lá, pra aumentar o tamanho do cara. É. Não, mas que aumentar também... o tamanho do cara, com certeza tinha que ter, viu, filho? Só que o Van Damme, ele... ele se ofendeu, foi com isso, cara. É, meu irmão, tá aumentando meu tamanho aqui no computador. Porra, O Van Damme, ele desistiu de gravar o Predador porque ele soube que o nome dele não apareceria nos créditos. Ah, mas tem também outro rumor aí que diz que, na verdade, o Van Damme, ele teria saído pra poder gravar o Grande Dragão Branco. Será, mano? Porque o Predador, ele saiu em... ele foi lançado em 87 e o Grande Dragão Branco saiu em 88. Aí a máscara do Predador, quem assumiu a máscara do Predador foi o... foi um contra-regra que tava passando lá. Ei, mano, veste essa porra aqui. Se fosse nos tempos atuais, quem seria o Predador seria o Nicolas Cage. Porque o Nicolas Cage é que tem essa parada. Ele vê uma porta aberta e ele entra. Pergunta se tem trabalho. Quem ficou com a máscara do Predador foi o Kevin Peter Hall. Deve ser enxame, né, mano? O cara lá nos estúdios da Fox e tal, aí vem o Nicolas Cage andando. Ei, mano, o que é que estão gravando hoje aqui? Não, mano, Predador. Aí, vixe, meu irmão, me arranjo desses capacetes aí, mano, pra ver como é que fica e tal. Esse capacete foi foda. Já escolheram o Kevin Peter Hall porque o cara tinha 2,20 metros de altura. É. Ele poderia encarar o Schwarzenegger nos olhos, né? É. Todo o fio, tanto a roupa como a cabeça do Predador ali é muito bem feito, ó, mano. Verdade. Inclusive tem uma foto aí no post do Kevin Peter Hall nos bastidores do filme. Aí tem ele sem máscara e tudo mais. Agora tem outra curiosidade também no Predador. Há exatamente 1 hora e 17 minutos do filme, acaba o diálogo e fica quase 30 minutos, vai até o final sem nenhum diálogo, cara. Puta, bons tempos, pariu. Viu? Que o cara não precisava ficar com porra de ouvindo gente falando, sei o que era só ação. Caralho, cara. É na parte ali da a parte que começa a pé mesmo, né? Que ele começa a arrumar as armadilhas e tal, né? E... é, aquela parte ali é só ação direto mesmo. E ali... só a trilha sonora mesmo. É. Essa parte aí, macho, o Schwarzenegger fala só com os olhos, mano. Porque quando dá aquele explosão no olhar dele, mano, o cara, vixe, mano, eu sei o que tu tá pensando, mano. E é isso aí mesmo. E é nessa hora que ele. Que ele se iguala ao Predador, né? Porque ele pega aquele. Aquela lamazinha. Lamazinha se vira e fica tipo o Tarzan lá. É, que ele abandona o lado humano dele e é só um animal. É, né? É. Platum, a gente tem as cavernas ali. Eita que pariu. Filmezão irado de guerra. Mas Platum, tu sabe que não é ação, não, né? É drama. Mas, como. Tá totalmente fora da pauta, né? Beleza. Não, mas pra mim tá uma guerra zona muito doida lá, mas puxa o lado do drama mesmo. Eu tô imaginando, mano, o filme do Platão, pra quem não assistiu, é um dramazão de guerra, né? Mostra o sofrimento. A temática do filme, mano, é o sofrimento dos soldados e a relação dele com as enfermeiras lá e tal, os caras querendo voltar pra casa. E o Theo se abstém da temática principal do filme todinho e curte só as cenas de guerra lá. Que foram criadas só pra contextualizar o filme e tal. Tem uns tirozinhos lá e tal. O cara faz uma ronda. Até o caralho, meu irmão, massa, não sei o quê. Mas é massa, mano. Cala a boca. Vamos falar sobre Máquina Mortífera. Agora. Agora tu contextualizou. Máquinazão ali. Tá. Agora eu me lembrei da cena, ó. A cena do doido quebrando o braço ali, ó, mano. O doido com o olho azul ali, que eu não lembro mais quem é o nome dele, ó. Mel Gibson, né? Eu sei, nessa cena ele tá com o ombro dele num poste, né, de iluminação, pra poder colocar o ombro dele no lugar. Esse filme é o típico filme que é irado, mano, por causa que o bicho não deixa de ser engraçado e é ação direta ali. E o Mel Gibson ali, na hora da bala, é o cara, e na hora da palhaçada é o cara vezes dois, entendeu? Sabe que o Mel Gibson, ele, pra fazer esse filme, ele teve que praticar jiu-jitsu capoeira. Paranauê, Paranauê, Paranauê. Capoeira? Capoeira. O Máquina Mortífera 1, eu acho irado também. Eu acho irado. O 2, o 3 é tudo irado, mano. E o 4, mano, tu não gostou, não? O 4 é o que eu assisti mais ou menos. Mas tem o Jet Li. Não, mas não deixa de ser doideira, não. Eu só tô falando que não assisti direito. Eu sei que o massa do Máquina Mortífera 1 é o penteado Mel Gibson. Aí é, é aquele penteado meio Conrado, né? É, mano, meio... Conrado, né? O Mel Gibson e o Danny Glover, eles fizeram a dupla de policiais perfeita, cara. Porque esse filme, ele... O primeiro filme que colocou esse lance de policiais parceiros. Mas foi o primeiro que fez mais sucesso, digamos assim, né? Fez sucesso por causa desse lance da diferença, né? Do Danny Glover e o Mel Gibson. Porque o Danny Glover, ele era aquele cara que era o bem sucedido, né? Da família dele e tal. Danny, se o Dennyzão ali, manda outro que se garante, ó, mano. E o... Já o Mel Gibson, ele era, no filme, ele era aquele cara todo deprimente, né? Ele começa a cena querendo se matar, alguma coisa assim. Era o cara que não tinha um juízo certo, que entrou na PM de pescada. Era o Martin Riggs e o... Qual é o nome do Danny? O do Danny é difícil, mano, porque na verdade todo mundo chamava esse bicho de um negão, mano. Aí era foda. É o Riggs e o Murtaugh. Roger Murtaugh. Mas o Máquina Mortífera vinha a se tornar um dos maiores clichês policiais, né? Sim. Porque, vamos dizer, a própria questão de no começo os parceiros não se darem bem, isso aí virou um clichê pra quase todo filme de policial de dupla. Os parceiros não se darem bem no começo. E tinha aquelas clássicas pegadinhas que o... O Riggs apontava, né, com o Danny Glover e tal. Tem, acho que é no quarto filme, ele pede pro Murtaugh, ele, como é que se diz, chamar a atenção daquele cara que tá com lança-chamas. Ele, não, mas tu fica aí só de cueca, aí tu vai pro outro lado da rua ali, que aí quando o cara olhar pra ti, mano, eu vou por trás dele e meto bala nele. Aí o Murtaugh, mas... Como é que eu faço pra chamar a atenção dele? Não, mas tu faz o seguinte, mas tu imita uma galinha. O pior é que ele faz, né? Que imitando uma galinha, ele leva o Riggs ali pra atirar no cano do tanque da gasolina. No Máquina Mortífera 4 tem a briga ali do Jet Li contra o Danny Glover e o Mel Gibson, que na época eu achei meio roubada ali. Nessa luta aí, eu sempre achei o Mel Gibson e o Danny Glover, o bicho tava coroa, né, nesse filme aí. Quando eu vi o trailer, mano, dizendo que o Jet Li contra eles dois na mão de pé, eu vi, meu irmão, vão matar os dois caras, é o último filme da franquia. Vai ser uma parada dessa, vão matar eles dois e os filhos deles vão atrás de vingança no 5, se tiver, né? Então o 5 era continuando com Jet Li, né? Pois é. Aí ele ia ser o Máquina Mortífera sozinho. Literalmente, né? Falar em filme de como é, comédia, mano. Tem aquele filme lá do Máquina Quase Mortífera, né? Sim. Que é isso? Aí ele tem aquela parte lá do negão, que ele pega a arma assim, aí o cara atira, falta bala, ele olha assim também, aí vai dar o tirozinho no cara aí, começa a se tremer assim, né? Tu sabe qual é a cena? Pra tu ver como é a mente do Théo, mas não se lembra do Máquina Mortífera, mas do Quase Mortífera. Que é isso? Eu me lembrei agora, eu achei muito engraçado, eu vou olhar aqui, ó. Agora, seguindo essa linha aí de filmes de ação com comédia, tem o Um Tiro da Pesada. O Ed Murphy. Mas Ed Murphy não é um ator de ação, não. Ele, sem querer, fez Um Tiro da Pesada. É o primeiro filme, né, eu acho, sucesso dele. É. Ou da carreira, se duvidar. Porque hoje, né, ele tá com a carreira meio decadente, né? Porque o legal, mano, do Um Tira da Pesada é que prova que naqueles tempos, com um bom roteiro e um protagonista carismático, saíam bons filmes, né? É. Porque o enredo sempre é o mesmo, é um policial ou uma dupla contra uma gangue latino-americana, né, de traficantes. Sempre é esse, só muda o nome do cara, que é o Salazar. Algum outro desses outros nomes aí americanos, Cardoso. Agora o Axel Foley, cara, é um personagem que eu acho muito massa ele. Eu me lembro que o Theo tinha um personagem bárbaro meio orc e o nome do cara era Axel Foley. É mesmo, ó. Aliás, tu sabe quem foi cotado pra fazer o Axel Foley ali no filme? Schwarzenegger. Não, quase. Sylvester Stallone. Vixe, meu irmão. E o Mickey Rourke também. Isso aí não ia dar, não, viu? Não ia dar certo. Não. Ah, mas o Stallone, eu não sei, hein? O Stallone, eu fiquei imaginando agora ele na frente daquele conversível vermelho. E aquela musiquinha do filme, rapaz. Imaginei o Stallone andando no meio da rua e aquela musiquinha. He is on. He is on. Ficava bom, mano. Eu só não sei porque naquele tempo o Ed Murphy era magrinho, mano. E ele pulava por cima das coisas, né? E tal. Só não sei se o Stallone também conseguiria ter a mesma graciosidade do Ed Murphy. Mas. Fora que, se eu não me engano, em alguma parte do filme rebolam ele por uma janela de vidro, né? É, que ele tá reclamando demais. E essa daí só ficava boa com o Ed Murphy mesmo. É, rebolam ele naquele vidro ali feito de açúcar, né? Mas tem outra. Eu ainda me lembrei de outra cena que só o Edman faria e o Stallone não ficaria muito bom. Porque na hora que ele tá investigando lá, ele vai tipo numa galeria de arte. E ele falando lá com outro cara e tem que imitar um viado, mano. E o Edman é desenrolado pra essas coisas e tal. Ele imita e fica fluido. E já o Stallone, eu acho que nessa cena aí ele seria prejudicado também. Ele chega lá, tipo, num clube. Aí o cara... Obrigada. Tô procurando o Vitor Maitland. Desculpe, mas este clube é só para sócios. Mas eu tenho que falar com o Vitor, é muito importante. Tem certeza que é mesmo com o Vitor Maitland? É sim, Vivi, o cavaleiro de cabelo grisalho, pele bem escura, capricorniano, Vitor. Por que não me dá o recado e eu transmito a ele, hein? Ah, tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso. Diz ao Vitor que Ramon, um rapaz que ele conheceu uma semana, diz pra ele que Ramon foi ao médico hoje e que descobriu que tem, herpes genital. E que eu acho que o Vitor deve marcar uma consulta com o médico dele pra ver se está tudo bem com ele antes que a barra dele comece a sujar. Eu acho que é melhor o senhor mesmo dizer a ele. Sabe, eu acho que seria bem melhor. E isso ele faz com sotaque estilo Vera Verão, né? É verdade. De ação não podia faltar o Tropa, né? Tropa de Elite. Agora o bicho vai pegar! Tropa de Elite, ó. Na verdade, bicho, é um... Vixe, meu irmão. Caraca. Na... Se eu disser que o Tropa de Elite eu nem cogitei, mano. Na verdade é um filme de ação brasileiro, né? O 2 eu já não achei que foi tão ação assim, mas o primeiro... Não, mas o primeiro não foi o primeiro não, mano. Tem um Lamarca aí, né não? O quê? Lamarca? Sim. Que Lamarca? O quê? Não, mas filme de ação brasileiro não é o primeiro não, tá doido, né? Que Lamarca é esse? Sim, mano, que ele é tipo um militarzão fodástico e tal. Ele é tipo um Rambo mais magro, mano. Não, nunca lembro não. Nunca desse... ouvi falar não do Lamarca, de botar aqui no... Ah, é isso. Aí aparece ele ainda dizendo que o filme é de ação só pela capa. É o Paulo Betti, mano, que faz. Bota aí. Caralho, ué, cara. Tu tira que pelo cartaz o cara já saca tudo, ó. Aparece ele abraçado com a mulher dele. Ou seja, alguém matou a família dele, ele vai atrás de vingança. O cartaz já diz tudo, mano. Filmão aí. Quer dizer que o Paulo Vett é o Charles Bronson brasileiro? Indo e voltando, mano. Se ele usasse bigode... Mas não, mas pra mim o primeiro filme de ação brasileiro é o Tropa mesmo. Os fãs do Paulo Betti vão se manifestar negativamente, hein? mas e o Carandiru, mano? Não é ação, não? Ah, mas o Carandiru é tipo drama, sei lá. Pode puxar pro drama também, Cidade de Deus? Cidade de Deus é ação, pô. O que é ter usado no motel e tal? É drama, né? Cidade de Deus fica meio lá, meio cá, né? Na verdade, eu não sei nem o gênero do Cidade de Deus, é o que mesmo? Não, mas pera aí, agora um de ação inegável é o Saltimbanco Estrapalhão. Caraca! É verdade. Aquilo ali é ação, mano. Tem ali... Não, e os Trapalhões, cara, tem umas cenas de ação ali mesmo. Tem as brigas ali do Didi. Didi, ué, era... Didi ali era quase um Van Damme brasileiro. É, mano, e eu vou fazer um crossover muito doido nessa informação. Vocês sabem quem é o Bud Spencer? Sim. Bud Spencer é doideiro. Que é, bicho, é altamente parecido com o Júnior. O Bud Spencer, mano, ele é considerado por muitos um dos criadores desse negócio de filme de ação. Sim. Que é o filme antigo dele, que dava mãozada, o cara saia voando pela janela, né, e tal. E eles vieram gravar, mano, um filme no Brasil. Sim. Com os Trapalhões. E o Bud Spencer, mano, ele disse que ficou impressionado, mano, como é que um cara conseguia beber tanto e gravar cenas de ação, que era o Mussum. Esse bicho ficou impressionado. Meu irmão, o cara não para de beber e tal, e dá cambalhota, não sei o que, pula por cima do balcão, briga e tal, isso é normal, mano. Ele ainda tá se esquentando ali. mas os Trapalhões, pode, pra mim tá mais cotado, Trapalhões aí com o primeiro filme de ação brasileiro. Tropa de Elite, cara, ele é um... marcou, além da questão da realidade, né, da polícia e tal, você vê ali o treinamento dos caras, era violento. E o filme é um grande filme de ação, não deixa a desejar em nada pros filmes de Hollywood. Tropa de Elite, ele era pra ser um documentário. Na verdade, os caras começaram a filmar como se fosse um documentário, mas o filme foi... Não, grande. Mas isso aí é mito. A negada chamou o Wagner Moura pra gravar um documentário. Tinha sido escrito pra... como se fosse tipo um documentário. Do... Até o Wagner Moura, ele... o personagem dele nem ia ser tão destacado assim. Pra fazer filme também, o José Padilha, ele trabalhou 2 anos em investigações com o BOP. Psiquiatras da PM também. E com ex-traficantes. Ixi, esse bicho era doido. Porque, vamos dizer, o cara andando 2 anos com a PM, aí sobe o morro, mano. Um traficante que se presta, pensa, bicho, esse bicho aí tá com escuta, alguma parada. É mesmo, né? Interpreta aí, então, o Wagner. Vai lá, tu acabou de sair da tua viatura e tá os PM lá, os arregão lá embaixo, aí o que é que tu faz? Que arregamos. Os PM corruptos, porra. Deixa eu ir. Os corruptos, né? Tô imaginando agora o Theo ali com a farda do Bob. Aí o capitão chega lá e diz assim: Capitão Theo, tem um bando ali de policiais corruptos ali. E o Theo assim: corruptos? Tropa de elite, o assunto. o American Ninja, mano. Não, mano, comenta dos 300, então comenta os Mercenários, muito mais atual. Quero ver o American Ninja aí, mano. Eu também quero ver o American Ninja. Dá teu jeito aí, tem que falar dele. Falei dessa porra, ou nem falei não, nem me lembro dessa porra. Como é que tu faz uma desfeita dessas, mano? American Ninja, dá o apoio, ó. Bota download não. Vixe, é esse cara aqui mesmo, ó. Quem é, quem é? Garantia, ó. Quem é? Esse louro aqui. É o Michael Dudkoff. Eu não me lembro do nome dele, não. O Michael Dudkoff, é ele mesmo. Bicho, aqui se garante, ó. O Grande Dragão Branco. Mas aí o Grande Dragão Branco, pra mim, já entra em artes marciais, não? Entra um pouco. Eu também acho. Ah, é um filme de ação bom também. Mas não tem bala, mano. Mas ação não é sinônimo de bala, macho. Então não... Foda, é. Então é igual como eu falei. Eu botei aqui o menino aqui, o Senhor dos Anéis e vocês avacalharam. Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. É o Senhor dos Anéis de barração do que o menino aí, do que o Grande Dragão Branco. O Senhor dos Anéis. A trilogia, de preferência. E o Rambo? Ah, agora o Rambo aí é outra história. Primeiro filme do Rambo, First Blood, ele foi baseado num livro. Uhum. Tu leu até esse livro aí? Li não. Mas eu assisti o filme. Primeiro filme do Rambo, ele não era de guerra, né? Era mais a vida do Rambo, John Rambo. Na cidade dele, ele queria viver uma vida normal, né? Ele era um ex-militar lá, um ex-guerrilheiro. Pra quem assistiu no cinema e tal, já era meio desapontante. Porque o título era assim, Rambo Programado para Matar. Aí o filme começa o Rambo, também um show de interpretação aí do Stallone, aí meio triste assim e tal. E o cara, meu irmão, mas será que esse bicho aí que é o Programado para Matar? Né? Mas ali tem a cena que ele é pego, né, cara? Aí o pessoal tortura ele ali na delegacia. É uma putaria dessa. Ele vem chegando na cidade, aí simplesmente o xerife não vai com a cara dele. Pois é. Aí, meu irmão, mano, tu tá triste demais, mano. Pô, tu vai ficar triste lá na cadeia. Aí leva esse bicho preso, ó, do nada. Aí o Stallone lá na dele, aí... Mas tu vai resistir mesmo, mano? Joga a mangueira nesse vagabundo. É, cena da mangueira. Né? E nisso até então o Stallone na dele, mano. Só queria ir pra cidade. Não, mano. Eu vou te jogar fora da cidade. Mas se tu voltar, tu vai ver, fela da puta, aí. Esse bicho sai do carro. Aí vem o Stallone voltando, ó. É a putaria, ele vai preso, né, e tal, e decide fazer uma guerra com as próprias mãos, né? Pois é, e aí tem a cena clássica, né, dele derrubando o helicóptero com a pedra. Só um adendo que no Uma tem uma das cenas que eu acho mais massa, que é aquela parada que os caras estão indo e o Rambo tá camuflado ali. É. Aí o cara passa por ele, o Rambo abre só os olhos. Ah, é. Pega o cara por trás, meu irmão, essa cena aí é... Caralho. Foda. É doideira. E só um adendo que o Rambo clássico, pela história do livro, no final, era pra ele cometer suicídio. É. Que ele já era um cara martirizado pela guerra e tudo. E na verdade a história do Rambo original é isso. É aquela cor do ex-combatente. Sim. Que volta pra dar guerra com seus traumas e tal. Só que no decorrer da gravação do filme, viram que tava ficando tão bom que, não, com certeza isso daí vai ter uma continuação. Deixa o Rambo vivo. Aí os caras, sim, mas agora o que é que a gente faz? Não, macho, bota ele andando aí numa estrada com aquela musiquinha do Hulk. Que dá certo. Aí, beleza, aí termina ele com aquela sacola dele, estilo Ryu, né, do Street Fighter. É. Dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, esse bicho andando lá. O Rambo 2 é guerra total, né? Sendo que o pôster do 2 é aquele clássico dele com lança-mísseis, né? É, aí acontece, o Trautmann, ele dá um queixo ali no Rambo e tal, diz que se ele aceitar essa missão, ele é reintegrado ao exército americano. Pra mim ele era, livre, ele tava preso. Pois é, pra mim ele saía da prisão e ficava, podia viver a vidinha dele mais ou menos. A não ser que o Trautmann fosse muito pilantra, não, beleza, agora tu tá reintegrado, mas tu vai voltar pro xilindró. Aí, meu irmão, a missão do cara, o cara destruir um país inteiro ali. Aí lá, né, o Rambo ali, beleza. Ele tem que salvar os soldados que estão lá e tal. O legal, mano, é porque o Rambo, ele é inabalável, né? O cara chega assim, ele tá lá meio triste, de olho baixo. Não, Rambo. Olho baixo. É o seguinte, mano, tu vai chegar lá no país, o que se mexer, tu mete bala. Aí do jeito que ele tá, ele só disse, beleza, cadê as armas? Cadê aquele arco e flecha, né? O Trautmann não dá nem uma arma ele não, ele vai pegando no caminho. Aquele arco dele ali é o meu sonho, ó, mano, tem um bicho daquele ali. Irmão, mas esse bicho só vai com uma faquinha, mano, pra guerra. É aquela faca queimar, ali, mano. Crucial dele. Aquela faca dele ali tem tudo, mano, não precisa de mais nada mesmo, não. Aquela faca ali é lendária, mano. E também tem a cena clássica dele destruindo mais uma vez um helicóptero, sendo que dessa vez com a arcozinha em flash. Pois é. Até porque, mano, se ele pedisse armas pro Trautmann, o cara ia dizer assim, meu irmão, mano, tu se lembra daquela vez que tu derrubou o helicóptero de uma pedra? Sei. Faz a mesma coisa. Faz a mesma coisa. Aí já o Rambo 3, né, seguindo quase a mesma linha do Rambo 2, só que dessa vez no Afeganistão. Mais boca quente ali. Que era o 4 que ficou uma destruição sanguinária, mas o bicho ali é cruel. Mas... porque, vamos dizer, a guerra lá no Afeganistão comendo, aí os caras assim, aí, ei, Bush, e agora, mano? O que é que o cara faz? Não sei o que, mano. Aí, não, mas já morreram quantos? Aí, não, mas a gente já mandou mais de 100 mil americanos, morreu todo. Aí o cara, meu irmão, mas quem é que pode acabar essa guerra? Aí o Bush, o Rambo. Pois manda ele pra lá, mano. Na verdade, ele vai pra guerra pra poder resgatar o Trautmann, né? Que tá preso lá no... Aí ele vai por vontade própria, na verdade, né? Porque o Trautmann é o único cara que ajudou ele, né? Que ele considera, né? Assim, aí. Ele vai pela honra de defender o amigo, né? Ele é o único cara assim que ele considera realmente. Ele vai porque ele é viciado em guerra, mano. Se fosse o cunhado do Trautmann, mano, que tivesse preso lá, ele do mesmo jeito. Na verdade, a galera trocou o nome dos filmes, né? Isso aí era pra ser o Exterminador, né? Eita, já teve aquela arminha ali do... de espoleta ali do Rambo? Eu tive. É a pistolazinha, né? Eu tinha também, mano. Não era bolinha branca, não. Na minha era amarela. Mas é diversificada a bolinha. Mas eu me lembro. Mas a do Rambo é de espoleta, porra, não é de bola, não. Então, o cara bota a espoleta atrás e as bolinhas na frente. Aí quando ele atira, faz pá, pá, essas bolinhas. Não. Na minha época aí, mano, na minha época era mais violento. O cara botava a espoleta, o cara ia atirar e pá, bicho, saiu um fogozão. Eu só sei, mas que quando saiu essa pistola, mas foi uma comédia louca, porque o que rolava de assalto com essa pistola não era brincadeira, mano. Não, eu já ia comentar isso aí, mano. A pistola, mano, era de uma perfeição incrível, mano. Era muito parecido com a de verdade, mano. Ué, louco, mano. Muito pesada também e tal. Eu me lembro, mano, que eu tinha medo, porque a explosão dela era forte mesmo, mano. Na época em que saiu, eu tinha tipo uns 5 anos, mano. Ficava com medo de me queimar e a pistola era... pesado, tinha um pesozinho mesmo e tal. Tinha um pesozinho considerável, pra ser um brinquedo, assim. E naquela época eu tinha uns 5, 6 anos, o Theo já era um adolescente, mano. Tinha barba e tudo. Esse bicho andava no meio da rua com essa parada na cintura, ó. Fingindo que era o maioral, não sei o quê. E o Charles Bronson, hein? Vixe, meu irmão, agora o Charles Bronson é... esse bicho só fez filmes de pura ação, mano. Vamos dizer, ele não é alegre, ele não é animado, ele não é nada. Ele só tá atrás da vingança dele em todos os filmes. Ele só tira aquela arminha bem pequenininha dele ali. Tá chutando as costas do outro e pronto. É, irmão, o bicho tira um armazão do cano de 2 metros de largura. Ah, velho Magnum 44 nesse momento. É, mano, é massa no filme dele, mano, que esse bicho é tão mala que ele é tipo uma, ele tem uma profissão normal, assim, né? Ele aí é arquiteto, vai, mano. Ele vai pra um bairro lascado mesmo, só pra negada roubar ele, pra ele ter razão pra matar a negada. Por isso que o nome é O Desejo de Matar, cara. No Desejo de Matar um, é uma putaria dessa. Ele tá no 1 ou 2, acho que é um mesmo. Ele tá tipo no Central Park lá. Ele tá andando lá justamente pra isso. De um lado pro outro e tal. Os caras, vixe, meu irmão, um velhinho, ó. O cara fica, ei, maluco, passa a capa! Passa a capa! Aí esse bicho dá uma soprada assim no canto da árvore. Esconde o corpo atrás do arbusto. E tem outro, ó, tem outro filme que ele sai de dentro de uma loja. Sai dentro da loja e bota embaixo do braço, ó. O radinho assim, sei lá o cabo é. Aí o mala lá na esquina, ó. O mala olha assim, aí ele. Não, velho, ó. Aí sai molado. Aí quando passa assim, pega a bolsinha dele, ó. O rádio aí sai voado, ó. Aí ele puxa só a bichona aqui do céu pro braço, ó. Meia hora tirando a bicha, o cano da bicha aí. Pá! Aí lá os couro do cabo no chão, ó. É engraçado, é o tiro do cabo, mano. E ele nem vai buscar, não. A Max deixa lá. É só pra matar mesmo. Não, mas ele deixa lá, porque se alguém pegar e sair correndo, ainda tá no lucro, mano. Agora que eu lembrei, mano, a máquina de foto, máquina fotográfica, mano. Eu lembrei, é direitinho. Tem outro filme desse, eu não sei se é O Desejo de Matar, algum desejo de matar, mas é tipo que é um de um estuprador, mano. Uhum. Mas é do Charles também? É do Charles. Aí no final ele encontra o Charles Bronson. É, né? Louco. Charles Bronson tá investigando as mortes das mulheres, né, lá e tal. Aí o cara aparece nuzão, ó, na frente dele. Aí ele puxa só do bolso a 38 aí. Aí é? É tu, é? Aí acaba o filme, esse bicho andando com a pistola na mão. Mas tá aí, macho, um ator que eu só lembro de filme desse aí, o Desejo de Matar. Pra mim, ele só fez esse filme. Ó, o doido, o Charles Bronson tem uma lista de desde 68, eu acho, que ele grava filmes de ação. Ué, o engraçado é que não, com certeza, pela idade dele, ele deve ter feito todos, com certeza. Mas tá aí o tipo do cara que eu só sei desse filme. É não, mas é porque a história do Desejo de Matar é simples. Aí todos os outros filmes dele, o cara não, mas é um Desejo de Matar melhorado. Não, um Desejo de Matar um pouco mais diferente. Mas todos são um Desejo de Matar, mano. Meu irmão, mas esse bicho, pra ter uma ideia, eu acho que ele fez uns 150 filmes. Só corrigindo, ele começou a gravar em 1951, mano. Pois é. E até 99 ele gravava numa mais. Ele teve início nos anos 50. Tem até uma piada dos Simpsons, que esse bicho, o Homer tá olhando um trailer, né, do filme Desejo de Matar 9. Ele ficou entubado, né? Aí o cara na cama, todo entubado aí. Agora eu ri, mas essa semana eu tava assistindo um episódio de Simpsons também, que eles vão pra cidade de Johnson. Só que eles pegam o ônibus errado, mas chegam na cidade de Bronson, ó. É uma cidade, mano, onde todo mundo é o Charles Bronson, mano. Aí vem uma mulher e uma criança, né? Todos dois igual o Charles Bronson. Aí o pivete pergunta assim, ei mãe, e aquele biscoito que você tinha me prometido? A mãe dele olha assim com a voz grossa aí, nada feito. Aí o pivete olha assim pra mãe dele aí, aponta o dedo aí, isso ainda não acabou. E o Steven Seagal, tem que falar dele. Tá? Aí, ele aí deixa pra falar em outro cast, mano, que o cara... O cara ali é... Pra mim, eu acho ele... Eu não acho ele um bom profissional. Meu irmão. Porque ele não é um bom ator. Ele não é um bom artista marcial. O bicho não é bom em nada. Pois eu digo que ele é mestre em Aikendo. Mas ele se garante. Ele é marromeno. Eu só digo que ele é marromeno porque ele é... Tá defendendo ele só porque vocês dois usam o mesmo penteado. Mano. Pois é, na época que eu usava o cabelão ali... Eu ficava eu, ele e o Robert Garcia ali do The King. Tomando mundo. Um, né? Agora o Steven Seagal, cara, eu acho ele parecido com o Sérgio Malandro. Sendo que eu acho ele parecido com o Sidney Magal. Agora pronto. O Magal pode ser. Sidney Magal deu 10 mil, mano. Idêntico. É o único mérito que eu dou ao Steven Seagal, mano. Porque nos filmes dele ficou clássico aquele lance do cara chega assim: ei, mano, é tu mesmo, mano. Ei, viadinho de rabo de cavalo aí. Aparece uma cena do lado de fora do bar, o cara voando pela janela. Porque todo filme dele tem uma putaria dessa, né? De rebola alguém pela janela e tal. Agora tem uma cena de um filme aí do Steven Seagal, que ele vai brigar tipo numa prisão. Aí o cara vem um negão gigante, né, pra brigar com ele. Chega os policiais ali pra poder apartar a briga, né? Aí o policial chega com aqueles choquezinhos, né, de mão. Sim. Aí o cara taca ali no negão, o negão nem se mexe, né. Aí, vixe, meu, o negão é muito forte, não sei o quê. O bicho é blindado, né. Aí o cara taca no Steven Seagal. É Steven Seagal pra não passar por baixo, né. Começa a se furar ali também. Aí depois de uns 5 segundos, esse bicho bota a mão no peito, aí... Oh! Ah, puta merda, o Steven Seagal é muito pai, meu irmão. Sim. Hasta la vista, baby.